vem sendo desde hoje. Quem crê no Filho tem a vida eterna, mas o que não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 13:36. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. 1 João 5:13. A vida eterna é algo que, em Jesus Cristo, nos é dado, para todos os que creem, para ser conquistado, em espírito, desde hoje. Nem a morte natural do corpo físico, pela qual todos têm que passar no fim, mudará esta promessa. A vida eterna é algo dado para ser vivida desde hoje, numa nova vida interior transformada, regenerada, renascida, ressuscitada e vitoriosa, num novo espírito, gerado de Deus em Cristo, numa vida de bom testemunho, de obediência e de vitória nos caminhos da luz e no bom combate da fé. É certo que isto ainda não significa perfeição absoluta ou impecabilidade enquanto ainda em vida, mas uma nova vida espiritual, de essência incorruptível, pela qual somos novamente gerados, em Cristo, numa nova natureza espiritual vivificada, pela qual teremos um novo coração para sermos semelhantes a Cristo, e para termos poder para andar de acordo com a vontade de Deus, nos caminhos da justiça e da verdade, em santificação e temor a Deus, para poder lutar e ter vitória passo a passo sobre o pecado, sobre o mal e sobre o mundo, lutando somente no campo da fé e obediência à palavra de Deus, por esta nova vida interior, pelo nome de Jesus. A transformação de todos aqueles que ouviram a palavra de Deus, crerão no seu testemunho e receberam a Cristo acontece e tem que acontecer ainda em vida, embora isto se desenvolva progressivamente, num crescimento passo a passo em direção à plenitude de Deus, numa vida e numa caminhada de fé e obediência ao Senhor, pois desde o momento da conversão e do arrependimento uma nova natureza e um novo espírito é gerado no coração de quem teve os olhos abertos para enxergar a verdadeira luz e crer no Evangelho. O primeiro objetivo do cristão deve ser entrar na jornada do combate da fé, que é somente pela perseverança na fé e obediência aos mandamentos de Deus, para por esta jornada vencer os testes e provas de salvação para por meio destes obter a aprovação soberana e vitória definitiva no testemunho do reino de Deus para a comprovação da vida eterna, que exalta e glorifica o nome de Deus pela manifestação da sua imutável vitória e verdade em Cristo Jesus. Depois de vencer as provas de tribulações e obediência para a glória de Deus, se o verdadeiro combatente de Deus alcançar a comprovação da salvação vencendo a carreira da fé pela paciência e perseverança nos caminhos da justiça, sendo submisso e obediente até o fim, a vida eterna terá sido confirmada sobre este salvo e eleito da graça ainda em vida, até o dia em que receba a vitória final do combate da fé e a coroa de glória, onde somente vitorioso poderá partir deste mundo, para a entrada permanente nos domínios eternos do reino celestial e superexistencial de Deus, onde aguardará em glória a futura ressurreição corporal incorruptível na ocasião da segunda vinda de Cristo para estabelecer permanentemente o reino visível de Deus que reinará para sempre também sobre a terra entre os redimidos. Decretos da Fé. Blogspot.com